A sua rádio onde você estiver e vai começar a ladainha. Pátria amada, pátria amada. Canalhas, canalhas, canalhas. Com a ajuda de Deus, pela minha família, pelo povo brasileiro, pelos evangélicos da nação toda. Seu filho, delegado Valdir, não foge ali à luta. Sai daqui porque nós vamos caçar o Brasil em nome do Pará. Fora Dilma, fora Michel Temer, fora Eduardo Cunha, fora Rede Globo. Senhor Beto Richa, a sua hora está chegando. Meu voto é sim. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo a queda dos senhores a partir de hoje. Eduardo Cunha, você é um gangster. E o que dá sustentação... E o que dá sustentação à sua cadeira... Cheira a enxofre. Minha mãe nega Lucimar. Meu sul e sudeste do Pará. Meu Tapajós amado. Canalhas, canalhas, canalhas. Minha querida nordeste do Pará. Toda a área metropolitana. Nós encaminhamos em nome do Brasil, minha mãezinha. Dos meus filhos, dos meus amigos do Solidariedade. Esse povo querido que vota assim. Glória a Deus. Feliz a nação. Cujo Deus é o Senhor. Cabo da Ciolo. Canalhas, canalhas, canalhas. Nós votamos sim. E quem vota sim, coloca a mão pra cima. Coloca a mão pra cima. Ei! Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Honoráveis deputados, respeitável público, o fronte vai começar. Salve, salve, turma do Nariz Vermelho, muito bom dia a você que está na sintonia da Transamérica Foz neste sábado 23 de abril de 2016, programa Fronte Transamérica até meio-dia. Eu sou Guilherme Wojciechowski, peço sua nobre companhia em 104.5 e transamericafoz.com.br. Programa de hoje que está mais movimentado do que nunca, né, com a realidade, ou aquilo que chamam de realidade em Brasília, né, superando de longe qualquer tentativa de ficção. Vamos falar sobre impeachment, sobre a operação da Polícia Federal que pegou políticos de calça curta em Foz do Iguaçu, enfim. Interaja conosco, WhatsApp 45882828288, repetindo, né, WhatsApp 45882828288, Transamérica Foz no Facebook, arroba Transamérica Foz no Twitter e no Instagram, começando o programa de hoje já com polêmica. Fronte é polêmica. E um dos votos mais aguardados no picadeiro da Câmara dos Deputados no último domingo era do deputado Francisco Everardo Oliveira Silva, do Partido da República no estado de São Paulo. Bom, Francisco Everardo, não sabe quem é? Bom, é o popular Tiririca abestado, mas o voto dele, na comparação com os outros tantos que se abestaram por ali, né, foi até um dos mais sensatos. Senhor presidente, pelo meu país, meu voto é sim! Sensatez, no entanto, foi algo que parece ter faltado em dezenas de outros votos. Era tão simples, era só usar o microfone para dizer sim ou não. Sem firula, né? Mas quem cumpriu esse ritual dos 511 deputados que votaram foi uma pequena minoria, porque a maioria falou e falou e falou, e o voto mais notório talvez tenha sido do deputado Jair Bolsonaro, do PSC do Rio de Janeiro, que além de elogiar o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, sendo vaiado ali por parte dos próprios colegas, fez apologia à ditadura militar e à tortura ao dedicar seu voto a um torturador. Nesse dia de glória para o povo brasileiro, tem um nome que entrará para a história nessa data, pela forma como conduziu os trabalhos nessa casa. Parabéns, presidente Eduardo Cunha. Como vota, deputado? Perderam em 64. Perderam agora em 2016. Pela família e pela inocência das crianças em sala de aula que o PT nunca teve. Contra o comunismo, pela nossa liberdade, contra o Foro de São Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavô de Dilma Rousseff. Como vota, deputado? Pelo Exército de Caxias. Como vota? Pelas nossas Forças Armadas. Por um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos, o meu voto é sim. Jair Bolsonaro. Voto do deputado Jair Bolsonaro na sessão de domingo na Câmara dos Deputados e, não por acaso, a Ordem dos Advogados do Brasil, subseção do Rio de Janeiro, estado aí pelo qual o Bolsonaro foi eleito, entrou com ação em Brasília e na Corte Interamericana de Direitos Humanos, na Costa Rica, para pedir a cassação do mandato do parlamentar por quebra de decoro parlamentar e apologia a delitos de lesa humanidade. Há quem defenda a postura do Bolsonaro por ignorância, né, por desconhecer essa parte da história. A página no Facebook, em homenagem ao torturador citado pelo deputado, teve assustador acréscimo de 3.300% no número de curtidas, mas há quem defenda também por convicção. E se você está no primeiro grupo, vamos refrescar um pouco a memória coletiva e trazer aqui quem foi o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, chefe do DOI-COD, aparelho de repressão da ditadura em São Paulo, entre os anos de 1970 e 1974. Pelos porões do órgão comandado ali pelo coronel Ustra, passaram no período mais de 2.000 pessoas, que ao contrário da crença geral, né, não eram apenas guerrilheiros, bandidos, etc. Enfim, né, sob o rótulo de subversivas, por exemplo, foram torturadas donas de casa, estudantes, parentes de pessoas consideradas suspeitas, gestantes, crianças foram presas também, né, filhos destes militantes subversivos, enfim, houve tortura também para religiosos, grevistas e pessoas que nem sabiam porque estavam sendo investigadas pelo órgão repressor da ditadura, né. Ustra foi o primeiro militar a ser processado por crimes da ditadura e apontado, né, como responsável por pelo menos 50 mortes e desaparecimentos, bem como 500 casos de tortura documentados pela Comissão Nacional da Verdade em seu relatório final. Os horrores vividos no DOI-COD, comandado por Ustra, foram relatados em inúmeras entrevistas por vítimas como a escritora Maria Amélia de Almeida Teles, que foi presa juntamente com o marido e torturada até mesmo com o uso dos filhos de 4 e 5 anos, sequestrados por militares como instrumento de pressão. Vamos ouvir aí um trechinho do que ela disse em entrevista sobre este assunto. Logo que eu cheguei lá no DOI-COD, que me soltaram, até é ridículo falar isso, né? Me deixaram lá dentro do pátio e agarraram o César e o Daniele. Eu vi um homem gritando e eu acho que eu pensei, vou me dirigir a esse homem, porque eles espancavam tanto o César e o Daniele. Eu me dirigi a esse homem, eu falei, como é que o senhor deixa essas pessoas serem machucadas desse jeito? E aí ele falou, foda-se, sua terrorista. Me deu um sapanão na cara, me jogou no chão, lá no pátio. Falou, pega essa mulher aí, pega essa mulher. Aí eles já me agarraram, me conduziram para a sala de tortura e eu passei a ser torturada. De vez em quando ele passava lá para ver, para gritar, para mandar intensificar a tortura, dar sapanões. Cadeira de dragão, você foi? Eu fui para cadeira de dragão. Eu fui para o pau de arara, fui para cadeira de dragão. Como que era? Você foi nua, é isso? Toda tortura é nua. Nunca você está com roupa, né? Pelo menos foi assim comigo. E na cadeira de dragão, fiquei lá sentada na cadeira de dragão. E ali, amarrada, molhada, amarrada com fios descascados, levando choque no corpo inteiro, na boca, nos ouvidos, nos seios, umbigo, vagina, ânus, porque eles colocam os fios embaixo de você, nas pernas, nos braços. E o Ustra vinha? Claro. Ele falava, você vai ficar aí, se não cooperar, você vai ficar aí. E lá que eles levaram meus filhos para me ver. A primeira vez que meus filhos entraram dentro da Operação Bandeirantes, ou que eu os vi dentro da Operação Bandeirantes, eles foram lá, levados pelo Ustra, lá na sala de tortura, lá em cima, na 36ª delegacia. Que idade seus filhos tinham? A Janaína tinha 5 anos e o Edson tinha 4 anos. Isso eu não vou esquecer, porque meus filhos queriam me abraçar. Meus filhos queriam falar comigo e eu, amarrada, não podia falar com eles. Eu toda machucada. Depoimento de Maria Amélia de Almeida Teles, escritora, sobre as torturas sofridas no DOI-COD, órgão de repressão militar comandado em São Paulo entre os anos de 70 e 74 pelo coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, né, que foi reconhecido pela justiça como torturador, mas homenageado pelo deputado Jair Bolsonaro em seu voto no domingo durante a sessão de impeachment. Em seu primeiro pronunciamento após a sessão, a própria presidente Dilma Rousseff lamentou o discurso de Bolsonaro. De fato, eu conheci bem esse senhor ao qual ele se refere. Era um dos maiores torturadores do Brasil. Foi um dos maiores torturadores do Brasil. Sobre ele recai não só acusação de tortura, recai também acusação de morte. Eu lastimo que esse momento no Brasil tenha dado abertura para a intolerância, para o ódio, para esse tipo de fala. Pois é, e independente de qual seja a sua posição política, né, o que não se pode aceitar é isso. A volta de um discurso autoritário com setores retardatários da sociedade defendendo esse tipo de situação. Lembrando, né, que aqui mesmo no Batalhão de Foz, durante a ditadura, foram inúmeros os casos de tortura, como é o caso aí que está documentado da gestante Isabel Fávero, que acabou abortando em razão dos maus tratos e choques elétricos recebidos. Aí sempre tem aquele que diz, ah, mas isso aí só acontecia com quem estava errado, com quem era guerrilheiro, com quem não era gente de bem, etc, etc, etc. Acontece que o limite entre certo e errado em períodos assim costuma ficar ainda mais tênue, né? E acontece também que o conceito de gente de bem, tão consagrado na cultura brasileira, parece ser o do cordeirinho manso que abaixa a cabeça e não arruma confusão com ninguém, enfim, né? Sem falar que para estar do outro lado, passar, de repente, a ser um subversivo, era preciso muito pouca coisa, como, por exemplo, uma denúncia falsa feita por alguém querendo prejudicar um desafeto, o achado de um livro considerado proibido na sua estante ou bagagem, uma olhada torta a um militar, enfim. Eu até vi no Twitter uma tirada engraçada, né, engraçada entre aspas, né, que nos faz pensar sobre essa questão de relativização da violência militar até hoje no Brasil. Olha só, o usuário Matheus Terra Leste ironizou dizendo que se a história do Star Wars do cinema, né, se passasse no Brasil, ia ter gente gritando "Volta, Império! Senador Palpatine mito! Palpamito! A Estrela da Morte só matou vagabundo! Jedi terrorista! No tempo do Império que era bom!" Enfim, pois é, né? Abre o olho, Brasil, acorda, Fronte Transamérica até meio-dia, daqui a pouquinho o comentário do Jorge Pegoraro. que país é esse, né? Sempre vale a pena perguntar, porque se a gente deixar a mediocridade continuar a dominar a vida pública, jamais deixaremos de ser uma republiqueta de banana, né? Que pensa que é grande, tem delírios de grandeza, liderança mundial, mas no fundo não passa disso. Um país e uma sociedade que ainda precisam e muito evoluir para superar esse estágio de subdesenvolvimento social, político e cultural. Ou você está contente aí com o que temos por aí? Ah, eu tenho certeza que, pelo menos intimamente, você se considera uma pessoa bem melhor do que a média daqueles que estão lá no poder, né? Precisamos, principalmente, começar a ocupar esses espaços na vida pública, né? Porque, se deixar como está, os ratos continuarão a fazer festa, não importa quantos séculos passem. Vamos agora ao comentário semanal do Jorge Pegoraro, aqui nas ondas do Fronte Transamérica. Fala, Pegoraro! Bom dia, Guilherme. Amanhã, dia 24 de abril de 2016, o Parque Nacional e a cidade de Foz do Iguaçu irão comemorar os 100 anos da visita ilustre de Alberto Santos Dumont nas Cataratas do Iguaçu. Muitas pessoas que aqui residem e muitos turistas que visitam o Parque Nacional costumam perguntar qual a relação existente entre a figura ícone de Santos Dumont e as Cataratas do Iguaçu. Era comum na época o acesso navegável através do Rio Paraná, também chamado Rio da Prata, sendo um dos poucos meios de transporte para se chegar à região de Foz do Iguaçu. As estradas do lado brasileiro eram horríveis, com caminho carroçável, geralmente intransitáveis e distante de tudo. Porém, Foz do Iguaçu contava na época com um pioneiro da hotelaria de prontidão na fronteira, o gaúcho Frederico Engel, que possivelmente seria o primeiro guia de turismo no local. Frederico foi convidado pelo coronel Jorge Schimmelfeng, primeiro prefeito de Foz do Iguaçu, a instalar um hotel na cidade, já que ele tinha acumulado experiência de hoteleiro em Posadas, na Argentina, e Encarnación, no Paraguai. Alguns meses depois de sua chegada com a família, Frederico iniciou os trabalhos no seu mais novo empreendimento, o Hotel Brasil, inaugurado no dia 15 de novembro de 1915, com direito a baile. Com forte espírito empreendedor, não demorou muito para Frederico propor arrendamento ao espanhol Jesus Val, então proprietário dos 1.008 hectares de terra na margem direita do Rio Iguaçu, onde se situam as cataratas, transformando um pequeno barracão de madeira num acolhedor hotel, com 6 quartos e um banheiro. Nascia assim a filial do Hotel Brasil nos Saltos, que, segundo informações de seus familiares, apesar da localização privilegiada, nunca deu lucro. Do Hotel Brasil na cidade ao outro, nos Saltos, levava-se de 4 a 6 horas de carroça. A única distração no caminho era apreciar a paisagem coberta de árvores que chegavam a formar um túnel, sob frondosos galhos de gigantescos ipês e outras árvores, além dos passarinhos, borboletas, coatis e bandos de macacos. Santos Dumont passou 2 dias hospedado nas cataratas, na companhia de Frederico Engel. Assinou para sempre seu nome no livro de hóspedes do pequeno hotel, na história da região e do próprio Parque Nacional, que mais tarde, ele sem saber, ajudou a criar. Pense nisso comigo. Comentário de Jorge Pegoraro aqui no Fronte Transamérica. E lembrando, né, que você pode interagir conosco, comentar não apenas este, como todos os assuntos abordados durante o programa, né, através do nosso WhatsApp 4588-282828. 3028-2828 é o telefone aqui na sua rádio, Transamérica Foz, nossa fanpage no Facebook e arroba Transamérica Foz, nosso perfil no Twitter e no Instagram. Vamos de música agora com os Wallflowers, em versão do clássico de David Bowie, música Heroes, aqui na programação musical do Front, até meio-dia. Like dolphins can. Ouvimos agora Heroes com os Wallflowers, versão aí do clássico do David Bowie aqui nas ondas da Transamérica Foz. E eu vou confessar que eu gosto mais da original, ok? Mas essa aí também é muito legal. Conhece esse barulho? É, meus amigos, pelo visto estamos caminhando a passos largos para voltar à era pré-banda larga, porque se depender da Anatel, né, a agência que deveria regular o mercado e defender o usuário, olha, não por acaso, uma das hashtags mais usadas na internet brasileira ao longo desta semana foi impeachment da Anatel, com internautas de norte a sul do país indignados com as declarações do presidente da agência, João Rezende, que já foi inclusive presidente da Sercontel, a operadora que atua na cidade de Londrina. Acontece que o presidente da Anatel, ao abordar a limitação da banda larga fixa, né, um assunto que já trouxemos aqui no Front há duas semanas atrás, disse, entre outras frases que caíram muito, mas muito mal, que a era da internet limitada no Brasil acabou, que o consumidor brasileiro ficou muito mal acostumado com a internet ilimitada e que quem usa a rede para jogar deveria procurar jogos que não utilizem a internet, na contramão do que acontece com quase todos os jogos e plataformas lançadas atualmente, né? Mas, enfim, vamos aproveitar este espaço e fazer o que muitos internautas já estão fazendo, né? Dar nossa contribuição de utilidade pública, sugerindo a você que nos ouve no rádio, não na internet, tá? Porque pode gastar sua franquia, enfim, algumas opções de jogos para se divertir nos tempos de internet limitada. Por exemplo, Bola de Gude. Bolita. Lembra disso? Eu acho que até ainda tenho em casa um pote de bolitas, viu? Nunca pensei que ia ser útil de novo. Que mais? Futebol de botão. É, e chega de FIFA, chega de PES. Bom mesmo é jogar futebol de botão ou pebolim, né? Aquilo sim que era diversão. Amarelinha. Amarelinha, quem nunca brincou, né? Ouvi dizer que a Anatel está pensando até em criar o Bolsa Giz para que você possa comprar giz e fazer a risca da amarelinha ali no asfalto e na calçada. Legal, né? Pular corda. Pular corda. Olha, pular corda é saudável, até ajuda a emagrecer, né? Muito bom, realmente estamos perdendo tempo e qualidade de vida jogando na internet. Deveríamos estar pulando corda, que isso sim que é bom, né? Jogar bets. Ah, jogar bets, com certeza. Eu já larguei os bets faz tempo, né? Mas vamos lá jogar. Gamão. Gamão, rapaz. Dizem que é jogo de quem já dobrou o cabo da Boa Esperança. Mas vai que é bom, né? Vamos testar. É, eu particularmente vou deixar aqui mais uma sugestão, tá? Pro pessoal que quer restringir o acesso à banda larga no Brasil. Por que será, né? Não entre nessas conspiranoias aí de que é coisa da política, etc. Porque tudo isso se resume ao quê? A lucro. As telefônicas que estão fazendo essa medida aí para restringir o acesso, elas são também donas de TV por assinatura. E querem fazer o quê? Impedir, né, que você assista ao Netflix, serviços de streaming, enfim. Minha sugestão aqui é a todos vocês que estão nessa de cortar nossa banda larga, ó, vão jogar bingo, beleza? Bingo. Vai que vocês ganham uma passagem só de ida para outro lugar e acabam ficando por lá, né? Aí, quem sabe, vocês matam a saudade de casa usando a internet? Bom, Front Transamérica até meio-dia no FM e na internet. 55, 2, 4. Próximo sorteio número 17. Breaking my back just to know your name. 17 tracks and I've had it with this game. Você está ouvindo Fronte na Transamérica. Historinha para cidadãozinho dormir. Ô pai! Fala, filho! Ô pai, conta uma história pra eu dormir! Claro que eu conto! Você quer uma historinha clássica ou uma historinha atual? Quero uma história da vida real, pai! Quero aprender mais sobre a vida! Muito bem! Eu acho que você ainda é pequeno, né? Mas vamos lá! Sobre o que você quer saber? Ô pai! O que é pedalada? Pedalada é quando você mexe o pedal da bicicleta pra manter a bicicleta rodando, né? Vai pedalando ali. Ou então quando alguém pega um dinheiro aqui, joga um dinheiro ali pra tapar um buraco, enfim, né? Deixa pra lá, isso é papo de gente grande, tá? Ô pai, e o que é essa palavra aí que eles estão falando o tempo inteiro? É impeachment? Isso, pai, isso aí, o que é isso? Impeachment é quando um presidente comete algum tipo de crime e pode ser tirado do cargo por causa disso. Um crime? É tipo matar? Não tipo matar com um revólver na mão, mas roubar dinheiro e matar pessoas por falta de verbas nos hospitais, na segurança, na falta de empregos, na falta de investimentos, enfim. Mais ou menos isso, tá? Quando um político rouba, é mais ou menos isso aí que acontece. Mas então tem muita gente roubando, pai, porque também tem muita gente morrendo ou vivendo mal, né? Por falta de condições do país. Eu vi isso na internet, tá, pai? Acessando a internet escondido de novo, né? Bom, mas nesse caso eu vou até te dar um desconto porque foi pra se informar sobre algo válido, né? Você sabia também, filho, que mais da metade dos deputados federais respondem ou já foram condenados em algum tipo de processo por corrupção? Sério, pai? É, filho, verdade. E como é que eles estão lá representando o povo se eles são bandido? Pois é o que quem tem um pouquinho de juízo está tentando entender, né? E como é que eles estão lá julgando a presidente e falando que são contra a corrupção? Pois é. É o que a gente tenta entender também. E eles querem tirar a tia Dilma pra colocar o tio Michel? É, isso mesmo. Michel Temer, que é do PMDB, partido do Eduardo Cunha, do Renan Calheiros. E ele próprio está sendo investigado também, né? Eu não entendo, pai! Mas eu também não entendo, filho. Então é por isso que a tia Dilma fala que é golpe? Mais ou menos por isso. Mas a questão não é nem essa. A questão é que quem convidou o PMDB pro governo, quem aceitou, né, o Temer como vice, quem se envolveu até o pescoço e deu motivos pra tomar o impeachment foi a própria Dilma e o PT, né? Enfim, não vai nessa não, não tem anjinho nessa história não, viu, filho? Dos dois lados, isso. Credo, pai! Então, seria melhor fazer esse impeachment aí com todo mundo, né? Olha, filho, até seria, mas aí vai lá o eleitor brasileiro, né? E vota nas mesmas cambadas de novo, né? Eleitor e político eleito, pelo visto, só mudam de nome e de endereço. É impressionante, né? Credo, pai! Isso assusta as crianças! Por isso que eu não acho que seja bom falar com você sobre essas coisas agora, entende? Mas não se preocupa, filho. Ó, dorme tranquilo, que amanhã o papai vem e conta outra história, tá bom? Boa noite, filhão. Boa noite, pai. Essas crianças, viu? Dança da Chuva, agora aqui no Fronte Transamérica. Pra Deus, nosso Senhor. favor, chuva ruim. Não molhe mais o meu amor assim, nananana. Por favor, chuva ruim. Não molhe mais o meu amor assim. Yeah. Chove chuva, chove sem parar. Chove chuva, chove sem parar. E chove, e chove, e chove, chove chuva. Chove sem parar. Tá prodígio, chove chuva. Chove sem parar. Hoje eu vou fazer uma prece pra Deus, Jorge Benjó. Pra chuva parar, parar de molhar o meu divino amor, que é muito lindo, é mais que o infinito, é puro, é belo, inocente como a flor. Por favor, chuva ruim, não, não olhe mais o meu amor assim, nananana. Por favor, chuva ruim, não molhe mais o meu amor assim. Transamérica. Momento blá blá blá do programa, mais um quadro Engana que a gente gosta. E a votação do impeachment no último domingo, hein, com transmissão ao vivo na TV. Olha, espero que pelo menos tenha sido educativa, né, para que você perceba, se é que não tinha percebido ainda, o nível, digamos, folclórico de grande parte dos nossos, digamos, representantes. E a matéria do jornal El País da Espanha foi categórica, com o título Deus derruba Dilma Rousseff. Pois é, parece coisa do diabo, né? Mas é impressionante como o nome dele, o senhor, foi citado em vão na votação. Você viu, era Deus pra cá, Deus pra lá, e olha da boca de quem, né? Estava cheio de santo no pau oco e santa da ladeira, impressionante, hein? Já a imprensa britânica foi ainda mais direta, dizendo aí que o impeachment estava sendo julgado por uma gangue de ladrões. Exatamente esse o termo, né? Gangue de ladrões. E o pior de tudo, tem deputado ali que não ficou nem corado quando foi chamado de ladrão em plena sessão do Legislativo, enfim. Perderam geral a vergonha. (Risos) E não sei o que foi mais pra revirar o estômago. Se os papagaios de pirata, né, com cara de zoeira ali, ao lado de cada um que votava, ou os argumentos esdrúxulos utilizados. Pô, era só subir lá e dizer sim ou não, mas não, né, tinha que dizer. Em nome da família, em nome da minha mãe negra, em nome das criancinhas, em nome dos torturadores, em nome da paciência, ah, sinceramente, né, só esqueceram de votar em nome da sanidade, né? Bom, e se servir como consolo, pelo menos no Senado, o show de horrores vai ser menor. Até porque são só 81 senadores, né? E eles, teoricamente, em tese, na teoria, são um pouquinho mais equilibrados e qualificados que muitos membros do baixo clero dos deputados. E que vergonha internacional, né? A imprensa da Argentina e do Paraguai desceu o sarrafo nos deputados brasileiros. E olha que por lá eles estão acostumados, hein? Porque a coisa não é nem um pouquinho melhor do que aqui, só para que vocês tenham uma ideia. Mas é isso aí, meu povo e minha pova, votar direito. Não tem outro jeito. Votar direito é a única fórmula para acabar de vez com essa conversinha de engana que a gente gosta. E vamos agora a um rápido intervalo aqui no Front Transamérica, né? Já estamos, inclusive, atrasados. Daqui a pouco tem um bate-papo com a mulher do Gogli, o quadro do 7 a 1 da semana. Enfim, Front Transamérica, ao vivo até meio-dia em 104.5 e transamericafoz.com.br. Já voltamos. Estamos apresentando Fronte, aqui na Transamérica.